Áries. Gustavo Leão é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, um negócio em andamento, por falta de melhores conhecimentos de sua parte, poderá fracassar. Existem pessoas à sua volta que podem opinar a respeito e conduzi-lo ao caminho certo. Aceite a opinião delas, deixe o orgulho e o preconceito de lado para o seu bem. E olha, seu futuro sentimental está nessa dependência. Sua cor é bege e o seu número de sorte é o 32. Touro. Monique Alfradique é também do seu signo de touro. Se você olhar as coisas com mais otimismo, verá que nem tudo está perdido. Você precisa ouvir os conselhos das pessoas mais velhas, pois, agindo assim, seu padrão de vida poderá até melhorar. Em termos sentimentais, que tal assumir um compromisso mais sério com a pessoa querida? Ela está esperando isso há algum tempo. Sua cor é violeta e o seu número de sorte é o 6. Gêmeos. José de Abreu é também do seu signo de gêmeos. Geminiano, geminiana, aceite as derrotas com espírito esportivo. Elas servirão para que nas grandes decisões não haja perigo de erros. Se acontecer um certo desentendimento entre você e a pessoa querida, não o encare como um rompimento. E no trabalho, fique tranquilo, porque a vitória já se aproxima. Sua cor é laranja e o 38 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Porque no canal também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe, com o padre Reginaldo Manzotti, o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no Canal 1. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. Já pensou em trazer a discoteca até sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de Tech House, Hardstyle, House, Deep House e Minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. Discursos políticos. And I am certain that on this day my fellow Americans. Marchas populares do século XIX. Gravações experimentais. Os primeiros cantores de sucesso a nível mundial. Isto e muito mais em Época dos Descobrimentos, um programa que junta gravações históricas com a sua respectiva contextualização. Época dos Descobrimentos, segundas, 9:30 da noite, no Canal 1. Sua noite tem muito mais emoção. Apresentamos Encontro Central. Um programa com 2 horas de duração, mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Sua noite, no melhor estilo. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis, as canções imortais. Encontro Central. Olá, eu sou Fábio Pérez e estarei junto com você de segunda a sexta apresentando o Encontro Central. 2 horas com o melhor do romantismo na sua noite. Encontro Central é só aqui. Encontro Central, de segunda a sexta, às 3 da manhã, no Canal 1. Estamos de volta aos tempos decimais da música. De volta para o sucesso, um programa que junta a música e a informação, projetos musicais míticos que ficam imortalizados neste espaço. De volta para o sucesso, aos domingos, da 1 às 3 da manhã, no Canal 1. Câncer. Marisa Monte é também do seu signo de câncer. Nesta fase, não insista em atingir a perfeição. Siga em frente e não se perca nos detalhes. Olha, as grandes obras são as que valem realmente. Hoje você poderá ter visita de um amigo de longe e proposta de um negócio fora da sua cidade. Mas antes de aceitá-lo, pense bastante. E com o amor está tudo bem. Sua cor é rosa e o seu número de sorte é o 4. Leão. Marcos Palmeira é também do seu signo de leão. Neste período, você precisa ficar bastante atento, principalmente em seu local de trabalho, porque existem muitas pessoas ambiciosas à sua volta. E outra coisa, problemas em sua vida íntima ou sentimental devem ficar muito bem guardados. O dia é contraditório, onde todo cuidado é pouco. Sua cor é verde e o 9 é o seu número de sorte. Virgem. Paulo Betti é também do seu signo de virgem. As condições astrais para hoje encontram-se em neutralidade. Por isso, as grandes decisões devem ser deixadas para mais tarde. Não só na parte profissional, como na sentimental. Mas não se preocupe, porque tudo será resolvido. Sua cor é azul e o seu número de sorte é o 17. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. As noites de domingo estão melhores do que nunca no Canal 1. Das 21 às 23 horas, o programa Noites de Domingo apresenta-lhe vários conteúdos, entre música, conversas, entrevistas e alguns momentos para recordar o passado presente da nossa estação. Não perca, aos domingos, um espaço único no qual o estimado ouvinte também pode participar. Noites de Domingo, aos domingos, a partir das 9 da noite, no Canal 1. Libra. Tarcísio Meira é também do seu signo de Libra. Para o amor, de nada vai adiantar o materialismo. Talvez você não saiba, mas o coração é a mola mestra da nossa existência. Pense bem sobre isso para não acabar com o seu romance atual, que tem tudo para dar certo. Sobre o trabalho, não se preocupe, porque está tudo bem. Sua cor é vermelha e o seu número de sorte é o 30. Escorpião. Reinaldo Giannichini é também do seu signo de escorpião. Uma história contada por alguém do sexo oposto não deve ser merecedora de crédito, porque essa pessoa morre de inveja de você. Pense nisso e seu romance não terá nenhum problema. Com relação ao trabalho, fique ligado, pois as melhoras estão por perto. Sua cor é amarela e o seu número de sorte é o 29. Sagitário. Milton Gonçalves é também do seu signo de Sagitário. Hoje você poderá receber uma boa notícia. Anime-se, porque as vibrações dos astros são muito favoráveis. Mas não marque muitos compromissos. E olha, deixe um pouquinho de tempo para a pessoa amada. Enfim, ela merece, você não acha? Sua cor para hoje é azul e o seu número de sorte é o 16. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Capricórnio. Cláudia Raia é também do seu signo de Capricórnio. Os astros estão a seu favor e pedem paciência e, por isso, procure se controlar para não ter aborrecimentos no trabalho. E com relação ao amor, você não precisa se preocupar, porque o momento é de grande paixão. Não isole os seus amigos e os familiares. E olha, divida com eles os seus momentos felizes. Sua cor é laranja e o seu número de sorte é o 18. Aquário. Tássia Camargo é também do seu signo de Aquário. Hoje você vai estar mais sensual do que nunca. Olha, seu charme vai fazer sucesso junto ao sexo oposto. Mas se você não tem certeza do seu sentimento, não dê falsas esperanças. E quanto ao lado familiar, os ventos vão estar a seu favor e você poderá ter momentos super agradáveis. Sua cor é prata e o seu número de sorte é o 3. Peixes. Jair Vieira é também do seu signo de peixes. Com relação à vida familiar, a fase é muito boa, principalmente para você conquistar o carinho e o respeito dos mais velhos. Agora, em questões de amor, abra o seu coração e procure dialogar mais com a pessoa amada, pois ela está precisando muito de uma palavra amiga. Sua cor é amarelo-ouro e o seu número de sorte é o 11. Caso você esteja com algum tipo de problema e precise de uma orientação, você pode me ligar. O meu telefone é 031-3444-8248 ou 99-94-7400. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Rir e morrer dá saúde e faz-se rir. E então, se for pela manhã, muito melhor. Tremenda Corte. Um programa que nos traz, de segunda a sexta, durante 30 minutos, motivos e momentos de pura descontração e muita, muita gargalhada. Tremenda Corte. De segunda a sexta, às 8 da manhã, no Canal 1. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1.

Castle, aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a mais uma leitura em dia. Nesta quarta-feira trazemos um ensaio. Chama-se História do Ateísmo em Portugal, da Fundação ao Final do Estado Novo, da autoria de Luís Ferreira Rodrigues. A edição é da Guerra e Paz. Luís Ferreira Rodrigues tem aqui um trabalho de levantamento do estado da arte no que diz respeito ao ateísmo em Portugal. A tarefa é ambiciosa, desde a fundação da nacionalidade até à atualidade. Luís Rodrigues é um ensaísta atípico, porque tem formação académica a nível do urbanismo. Fez também uma pós-graduação em urbanismo na Universidade Nova de Lisboa, mas o que interessa aqui reter é que, como dizemos já até ainda há momentos, é uma tarefa ambiciosa. Sabe-se que Portugal, desde a sua fundação em 1143 e depois mais tarde em 1179, define e justifica a existência do país, do novo país, Portugal, na Península Ibérica. Ou seja, começa por dizer que o novo país tem uma missão, como todos os reinos cristãos da época, que era combater o inimigo a sul, o sarraceno. Há sempre o outro. Percebeu-se sempre também desde o início que os reis portugueses interiorizaram esse papel de cruzada, e portanto aqui há uma harmonia entre os objetivos da religião, ou por outra, se os próprios reis, os monarcas, não satisfizessem esta vontade vinda da Santa Sé, provavelmente a autoridade e o poder político era colocado em causa. Houve mais tarde situações destas que acabaram por justificar este estado das coisas. Luís Rodrigues, neste seu ensaio, percebe, e nós pela leitura, que durante a Idade Média este estado das coisas nunca foi questionado, ou por outra, não há nenhum registro de manifestação de ateísmo em Portugal. O primeiro que se manifesta é em 1554, um lavrador em Beja, alentejano, Diogo Afonso, que diz abertamente que é ateu. Como é fácil de perceber, tem a Inquisição à perna e acaba por parar na fogueira. Depois, mais tarde, uns anos mais tarde, há um tenente francês a passar por Portugal, chamado Isaac Philippe de Saint-Marc, e acaba também por morrer e apanhado pela Inquisição em Évora. O que interessa perceber, muitas daquelas ideias, daqueles lugares comuns que assaltam qualquer português, é que houve anticlericais e, pelo menos, ateus militantes. Nada de mais errado. Por exemplo, Pocais era anticlerical, mas era um homem cheio de fé. Herculano até se diz que era o homem da harpa e o crente. Era um indivíduo que, apesar de ser fanaticamente liberal, assim como Garrett, conhecem-se cantigas e sonetos feitos por Garrett a louvar o Natal. Depois, mais tarde, o famosíssimo Sebastião José Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, era o homem que frequentava a missa. E à missa sempre que podia. Aquele ódio que ele tinha, aparentemente fruto das ideias também do iluminismo, vindas da herança contra a Igreja Católica, nada de mais falso, porque a única coisa que ele tinha era uma questão de estratégia política em relação e contra a Companhia de Jesus. Só no século XX, com a Revolução de 1910, a Revolução Republicana, o próprio Afonso Costa é o primeiro a tentar a separação que o faz entre a Igreja e o Estado. Mas daí até se afirmar o ateísmo vai uma grande distância. Portanto, nunca se percebeu assim muito bem, mesmo os racionalistas como Raul Proença, António Sérgio, Fidelino Figueiredo, que é o primeiro que diz, manifesta de uma forma mesmo clara o seu ateísmo, ele diz isto que faz porque não consegue perceber a justificação para a existência de Deus. Deus não existe perante o valor zero da morte, porque a morte é aquela realidade incontornável que, segundo ele,

Os primeiros cantores de sucesso a nível mundial. Isto e muito mais em Época dos Descobrimentos, um programa que junta gravações históricas com a sua respectiva contextualização. Época dos Descobrimentos, segundas, 9:30 da noite, no Canal 1. Os ouvintes são peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. Do vinil ao CD, do analógico ao digital, do passado ao presente, há um mundo à sua espera às portas da Subcave. Subcave, segundas, 10 da noite, com Carlos Cruz, no Canal 1. Boninho virou chacota nos bastidores da Globo. O pessoal não entendeu o motivo do diretor do The Voice ter colocado ex-participantes do Ídolo da Record no programa Global. Acharam que foi muita falta de imaginação do Boninho. Na estreia da nova temporada, surgiram como candidatos Nise Palhares, que eliminou Chay Suede e ficou em terceiro lugar no Ídolos. No mundo da fama! Em entrevista à Sexy em 1999, Viviane Araújo, que posou nua na revista, afirmou o seguinte: quando saio do ensaio de escola de samba, depois de beber um pouquinho, rola mesmo. Ela disse que uma vez estava no Salgueiro e tinha um cara da comissão de frente. Ela disse que estava paquerando com ele e depois rolou. Foi até no carro do Kiko, um amigo meu, disse ela. Ela disse que gosta de fazer amor em locais diferentes, como no carro, por exemplo. Na última semana, houve uma polêmica muito grande com relação a um vídeo que está sendo divulgado na internet. Seria Viviane Araújo com um homem. No mundo da fama! Marcos Oliveira e Fabi Monarca não são mais um casal. Ela diz que o ex-marido não queria trabalhar e que só pensava em ir para a academia malhar. Agora o ex-peão da Fazenda resolveu se manifestar por meio de uma rede social, desmentiu a mulher e falou até em traição. Ele disse que ela era mentirosa e ainda disse que ela tinha o traído. No mundo da fama! No The Voice da última semana, Cláudia Leite foi chamada de Super Milk por um candidato. Claro que o povo não perdeu a chance de tirar onda, mas ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Para piorar, Milk encerrou o programa cantando em inglês e fez aquelas eternas caras e bocas forçadas, empinadinhas sensuais, olhares fatais, se contorceu no palco e, além disso, gemeu como uma louca. E gente perguntando se ela estava com dor de barriga. No mundo da fama! No mundo da fama! Babados e fofocas, agora! No mundo da fama! Naldo Bene foi barrado para entrar nos Estados Unidos. O marido da mulher Moranguinho queria visto como turista, mas como na verdade ele iria para trabalhar, não conseguiu. Ele ficou uns 40 minutos no consulado americano no Rio de Janeiro pedindo, insistindo, mas não deu certo. Alegou que iria só lançar seu CD nos Estados Unidos, disse que a mulher está grávida, mas nada adiantou. Venha conhecer o outro lado das canções ou simplesmente relaxar ao melhor som ambiente. às sextas-feiras, mostramos-lhe outros caminhos. Da New Age ao hip-hop, do funky jazz à melhor música eletrónica, quebra a rotina com o Canal 1 e entre nesta viagem. Outros Caminhos, com Carlos Bonaparte, todas as sextas-feiras, às 14 horas, no Canal 1. A música clássica tem um espaço de excelência no Canal 1. Pauta Musical. Às quintas e sextas-feiras, Ana Lúcia Andrade, pela Rádio Câmara, apresenta-nos durante 60 minutos um espaço imperdível para os amantes da música erudita. Pauta Musical. Emoções cantadas em teclas e cordas em Pauta Musical. Às quintas e sextas, das 16 às 17, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. Pergunta de um ouvinte feita no radiovendas.com.br. Abre aspas. Branquinho, tenho 19 anos, comecei a trabalhar de vendedor na empresa que estou quando tinha 16. Hoje, sou gerente. A maioria das 9 funcionárias já trabalhava na loja quando entrei. Por ter me destacado nas vendas, na organização, na montagem da vitrine e nas tomadas de iniciativa, estou neste cargo hoje. O problema é que elas não respeitam minhas decisões e a maioria não corre atrás das vendas como eu corria. A loja vem crescendo, mas eu sinto que ainda falta alguma coisa. Sinto que se tiver mais motivação das vendedoras, a loja poderá melhorar mais ainda. Você pode me ajudar? Fecha aspas. Sim, posso te dar algumas sugestões. Sabe o que motiva vendedores? O sucesso. Eu nunca vi campeões de vendas desmotivados. Então, transforme sua equipe de vendedoras em campeãs de venda. Garanto que todas ficarão motivadas. E sabe como é que você faz isso? Com OMC. Um bom gerente, um bom líder, precisa sempre guardar estas três letrinhas. OMC. O de orientar. Oriente sua equipe. Mostre o que você espera de cada integrante. Ensine técnicas de vendas. E se você não sabe ensinar, chame quem sabe. Compre livros e revistas de vendas e converse sobre este assunto com a sua equipe. M de motivar. É impossível motivar alguém desmotivado, mas o líder pode inspirar sua equipe através dos bons exemplos, através do reconhecimento e de elogios sinceros. É papel do líder cuidar para que o clima na empresa seja sempre alto astral. Elimine as fofocas e dê o exemplo de motivação. E C, de cobrar. Um bom líder sabe que é necessário cobrar e tem que ser firme na cobrança. Mas preste bem atenção, não adianta cobrar uma equipe que não foi bem orientada. Não adianta cobrar uma equipe que está desmotivada. A coisa funciona nesta ordem: orientar, motivar e cobrar. Grande abraço para você e grandes vendas. Rádio Vendas. A música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19 horas, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Yeah.